Ele vivo está. Um musical de Natal, com músicas que vão marcar a sua vida. Apresentados pelo coral da Igreja Assembleia de Deus de Erechim. 13 e 14 de dezembro, às 19h30. Jesus, Ele nasceu para nos dar a vida eterna. Venha você fazer parte deste grande musical, com cantores e músicos convidados. Vivo está. 13 e 14 de dezembro, na Assembleia de Deus em Erechim. Um musical, de Natal. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está.